despeito nos olha embaçado. Nos enganamos muito fácil, aceitamos ser escravos, ignoramos o amor que vem do alto. Passamos muito tempo odiando e esquecemos de agradecer o ar que respiramos. Simplesmente fatos, muitos preferem me ver jogando os dados. Me pego refletindo cenas do passado, como se fosse ao vivo vários tiros. Se não fosse Jesus Cristo, eu não estaria vivo. Lembranças da posse, sentindo a posse ouvir. Minha inspiração, o conflito dentro de mim, o sangue quente. Sinto meu corpo dormente, meio tremo, passa a mão no meu corpo. Não vejo sangue, não vejo nenhum furo. Assustado, corro pra longe de tudo isso, mas não consigo me lembrar do início. Como foi que me afastei de Jesus Cristo? Como foi que me perdi no caminho? Por um instante pude perceber o valor da vida. Um vencedor derrotado pelo próprio ego. Se lamentar não vai mudar, o jeito é recomeçar uma nova estrada. Olhando pra Jesus que sofreu naquela cruz, nos tirando das trevas, nos trazendo pra luz. Nossa rima invade ruas, vielas, cadeias, quebrando as trancas,